Fala galera, Troade, começando hoje a edição número 140 do nosso podcast Troade, a quinta temporada. Você pode ver a nossa página no Facebook, né? O Facebook, www.facebook.com.br/podcasttroade. Lá você confere a nossa página. No Big On Brasil também, www.bigonbrasil.com.br, né? Onde que nosso podcast é hospedado. E tem nossos parceiros aí também do Café com Velocidade, sempre junto com a gente aí. Bom, essa edição, infelizmente, eu estou sozinho. O Elião não pôde comparecer, tá comigo aqui. Como eu expliquei na semana passada, na edição 139, né? Eu vou estar gravando todas as manhãs. E claro que todos nesse horário estão trabalhando, porque o meu horário de trabalho é um pouquinho trocado de todo mundo, né? Eu começo a trabalhar às 3 da tarde e vou até às 11h30 da noite. Mas enfim, a corrida e o final de semana em Las Vegas foi muito bom, foi excelente o final de semana em Las Vegas. Temos alguns alertas já para ser aceso aí. Tivemos aí o assunto da semana, que com certeza hoje é quarta-feira, estou gravando quarta-feira de manhã, né? O assunto vem se desenrolando aí já a semana toda e ainda com certeza vai ter pano para manga esse assunto aí. Pode ser que tenha algumas retaliações, alguns paybacks aí, né, nas futuras e próximas corridas. Mas isso aí é tudo incerto ainda. Com certeza a NASCAR vai estar com olho bem crítico em cima de Joe Logano e Kyle Busch, que proporcionou aquela briga toda após a corrida. A NASCAR, quando ela vê isso, ela não gosta muito, apesar de deixar o negócio meio solto, mas ela não vem gostando muito como era folclórico antigamente. Antigamente o pessoal saía na porrada, jogava capacete no outro, jogava luva, jogava o que tinha. Era até que legal isso daí. Hoje em dia a NASCAR já tá de olho já, e já tá levando o negócio para outro lado, tá dando realmente punições. Começando aquele meio que não me toca, não me rele, tipo Fórmula 1, mas fazer o que, né? É a NASCAR que comanda a bagaça aí. Bom, vamos falar então da Action Series, né? Que é uma coisa que aconteceu no sábado à tarde, e depois vamos falar da Cup Series, da Monster Energy Cup Series, novo patrocinador aí da NASCAR aí, que vou te falar, que nome horrível pra categoria, muito grande, e vamos falar só Cup mesmo, que é mais fácil. Bom pessoal, então sejam todos bem-vindos à edição número 140, desejo a vocês uma boa tarde, bom dia, boa noite, a boa hora que você está nos ouvindo aí, seja caminho para casa, pro trabalho, pra faculdade, ou até mesmo para os cursos que vocês estão fazendo aí. Tá fazendo um curso aí de culinária, né, quer aprender a cozinhar para agradar a esposa aí, né, então tá fazendo curso de culinária e tá ainda ouvindo nosso podcast aí, então sejam todos bem-vindos. E tem curso também de, sei lá, pode ser também curso de soldador, por que não, vou arrumar uma nova profissão aí, né, sejam todos bem-vindos, tá pessoal? Bom, brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho da Board Game, patrocinador, que é o nome dele é bem diferente, Board Game 300, né, a corrida aconteceu lá em Las Vegas no sábado à tarde, corrida muito boa, tivemos aí 9 bandeiras amarelas, a corrida teve duração de 2 horas e meia e o vencedor foi o Joe Logano. Pra mim foi a melhor coisa do final de semana da Action Series, tá pessoal? Eu, na minha opinião, no meu modo de ver, até tive trocando algumas palavras aí com o pessoal, com o Elião também, queria gravar comigo, mas acabou não dando pra ele participar. Então a gente tava trocando uma ideia aí, chegamos a um consenso aí que realmente a Action Series foi o melhor, melhor corrida do final de semana lá em Las Vegas. Até porque foi muito movimentada a corrida, tivemos alguns certos domínios aí, claro que sempre, não porque teve domínio que a corrida foi boa ou não, porque existe mais coisas além do só do que ter 300 mil trocas de liderança numa corrida, pode ter 300 mil trocas de liderança entre dois pilotos e o resto do pelotão ficar lá parado, estático, ninguém se mover e não acontecer nada. Então isso não quer dizer que a corrida foi boa ou ruim, como temos domínios de certos pilotos. O Joe Logano foi o cara que liderou, a corrida começou movimentada, parecia que seria um flashback de Atlanta, né? Seria como igualzinho como foi Atlanta, o Kyle Busch parece que iria dominar a corrida, mas não foi bem assim não. O Kyle Busch venceu sim o primeiro estágio, né? O Kyle Larson foi o segundo, o Kyle Larson foi o segundo e o Joe Logano foi o terceiro, depois o Brad Keselowski venceu, o Kyle Busch foi o segundo e o Jesse Auger, que é um cara que eu quero chamar a atenção, né, ele foi o terceiro colocado. Então foi muito interessante a briga também no primeiro e segundo estágio, tivemos muita movimentação, Um outro cara também que nós precisamos chamar a atenção, que tá fazendo um ano muito bom, é o Bob Wallace. O Wallace vem aí num bom começo de ano, mais corridas, segunda corrida aí que ele termina dentro dos estágios 1 e 2 pontuando, terminou a corrida muito bem, terminou a corrida no top 10, foi o sexto colocado, né? Digamos que ele foi o segundo piloto da categoria da Xfinity Series, né? Porque tivemos aí invasão dos outros pilotos, como sempre, mas isso é normal, tá, pessoal? Até eu era tava comentando algo interessante, porque assim, criaram uma nova regra aí e tal, para piloto participar, limitar 10 corridas, acima de 5 anos, não pode correr 10. Abaixo de 5 anos para correr quantas quiser, ou fazer o campeonato inteiro, né? Então se criou aí, e se criou uma certa expectativa de como seria o ano, que não teríamos domínio dos Cup Drive, mas mentira, tá? Isso aí, como eu falei, o ano passado ia cair por terra, porque tivemos o Kyle Larson, vamos ter o Kyle Larson aí muitos anos aí, cutucando todo mundo, igual vem aí. O Kyle Larson só não tá conseguindo derrubar Kyle Busch, o Brad Keselowski, o Joe Logano quando tá na pista, que eles aí andam muito bem, tem carros sempre muito preparados para correr. Então, o Kyle Larson, com certeza, quando nenhum dos três desses estiver na pista, o Kyle Larson vai ser um cara que vai dominar a corrida, né? Temos também o Daniel Soares também, que vai aparecer sempre aí nessas corridas aí, e vai dominar também alguma coisa. O Daniel Soares, até porque ele, quando ele andava lá, andava muito bem, agora vai andar com um carro ainda melhor preparado e vai andar mais ainda. Então, mais ou menos assim, para você ver como os carros, né, dos Cup Drive são preparados assim, ó, num fiozinho mesmo, deixa eles perfeito, sintonia total mesmo com o carro, que é o Daniel Soares. Quando ele disputava o título, ele andava ali top 10, top 15, às vezes bliscava top 5, né? Então, agora, ele andando de Cup Drive, com o carro de Cup Drive, ele tá aí terminando dentro do top 5 facilmente. Então, para você ver como são as coisas. Mas enfim, eu e o Leão tava conversando, né, sobre a participação dos Cup Drive, que se existia uma expectativa que não iria mais acontecer, que era massivamente, mas ia acontecer mais uma vez, né. Esse final de semana passado foram, do Top 5, foram 4 Cup Drives e 1 Contender. Esse final de semana mais uma vez aconteceu. A diferença foi que o Justin Allgaier, né, ele tava aí, ele foi o quarto colocado, o Justin Allgaier, e foi um intruso aí no meio do Top 5 dos Cup Drive aí, né, tirando a posição aí. Semana passada foi o Elliott Sadler, né, ele terminou na quinta posição, e nessa semana foi Justin Allgaier, foi o quarto colocado, mais um carro da Junta Motorsports fazendo um bom e excelente trabalho aí. Então, Joe Logano conseguiu sua 21ª vitória, o Kyle Larson foi o segundo colocado, né, o Daniel Soares foi o terceiro, o Justin Allgaier, o melhor contender, somando 47 pontos, foi o quarto colocado, e o Austin Dillon, também outro cara que deve aparecer ainda por mais 2 anos ainda, o Austin Dillon aí, foi o quinto colocado, né, na Xfinity Series, esse foi o top 5, tá, pessoal? O top 10, completando aqui, né, o Bob Wallace foi o sexto colocado, o Kyle Busch, impressionante, o Kyle Busch, como ele não tinha carro bom nas relargadas, todas as relargadas que tivemos aí no finalzinho da corrida, o Kyle Busch sempre caía 3, 4 posições, depois ainda recuperava alguma coisa. Mas aí na última, como a última bandeira amarela foi bem em cima, aí tivemos apenas 4 voltas de bandeira verde e não conseguiu se recuperar. Então ele foi apenas o sétimo colocado. O Sadler foi o oitavo, o Ryan Reed foi o nono colocado, mais uma boa corrida dele. Parece que a Roush melhorou um pouquinho, pelo menos nesse começo do ano, colocando os dois carros dentro do top 10, isso que era difícil acontecer o ano passado. E o Brad Keselowski fechando o top 10 aí na décima posição. É o Keselowski que venceu o estágio número 2. Bom, liderou 12 voltas também o Keselowski. Bom, pessoal, o fone aqui deu uma porrada no fone e saiu voando aqui. Mas enfim, vamos continuar. O Cole Custer foi o 11º colocado, fazendo uma boa corrida. Não apareceu muito bem o Cole Custer, mas foi o 11º, um bom resultado. O Blake Cox vem se redimindo, porque o Blake Cox estava muito mal. Não fez um bom começo de campeonato, né? Foi o Daytona que ele foi melhorzinho um pouquinho, foi 15º, agora em Atlanta ele acabou batendo, foi o último colocado, e agora foi o 12º colocado, né, o Blake Koch ainda não tá tudo certo para ele, pelo menos assim, as coisas não foram muito legal, porque ano passado ele já tinha conseguido bons resultados. Enfim, Mas também apenas a terceira corrida, tem muita coisa pra acontecer ainda. É, dos contenders aí, se você olhar aqui, ó, ele ficou 1, 2, 3, 4, 5. Ele ficou na sexta posição dentro dos contenders, que é um bom resultado pro Blake Koch. O Daniel Rick, que andou dentro do top 10, né, chegou ali a briscar o top 5, acabou terminando na 13ª posição. William Barron foi o 14º, o Brandon Jones o 15º. O Brandon Poole, que tá fazendo um começo de ano meio morninho ali, foi o 16º colocado. O Eric Merola, o 17º. O Ryan Sieg, o 18º. E o Drew Herring, o 19º. E fechando o top 20, o Dakota Armstrong. Beleza, pessoal? O Michael Annett foi apenas o 21º. Michael Annett, meu querido, precisa melhorar um pouquinho suas posições aí, enfim, porque você tá na Júnior Motorsports, tá com um patrocinador que te apoia muito bem. Você desceu uma categoria, tem uma experiência muito boa e tá margando aí, né, a 21ª posição. Não fez um começo de ano legal o Michael Annett. Eu, pelo menos, esperava que ele viria um pouco melhor, ele viria um pouco mais forte, sim, né, para essa temporada da S1 Series aí. Mas o negócio não tá muito legal para ele, não. Eu espero que ele consiga engrenar aí bons resultados daqui para frente. Bom, o Ross Stein foi o 25º, o Ty Dillon foi o 24º colocado, o Ty Dillon que agora faz participações, né? E quero chamar a atenção também do Brandon Galgo. Brandon Galgo foi o 35º colocado, acabou tendo problemas no Brandon Galgo. O Matt Tiff também bateu, infelizmente, com o pneu furado. Ele foi pro muro e acabou batendo. O Matt Tiff, que tá muito bem no campeonato, né? Ele recebe até um pouquinho melhor, mas agora ele caiu para sexta posição. Mas nós sabemos que também a posição do campeonato agora também pouco importa, porque tem esse monte de ponta aí, as vitórias não tem, né? Mas tem esse monte de ponta aí agora que tem, a gente fica até perdido aí e não vale muita coisa, não. E o... o Brandon Galgo e o Tift, que eu queria falar dele, acabou batendo problemas de pneu furado, né? Ele chamou uma das bandeiras amarelas. Ele não chamou nenhuma bandeira amarela, não, porque ele foi direto pros pits, mas acabou tendo problemas realmente de carro aí. Corrida interessantíssima no meu ponto de vista, né? Tivemos ali no finalzinho ali Joey Logano e o Kyle Larson. Não chegaram a duelar, mas o Joey Logano muito bem. O Kyle Larson começou até que meio que crescer pra cima do Joey Logano. A chegada não foi tão apertada, não foi pouca, né? Mas também não foi muita, foi quase um segundo ali de diferença do Joey Logano. Pra NASCAR, um segundo é muita coisa. É, digamos que é uma posição confortável que o Joey Logano tava do Kyle Larson. Realmente só um problema para tirar a vitória do Joey Logano nas últimas voltas, nas últimas quatro voltas ali. O Kyle Larson até chegou que relargar um pouco melhor, chegou a ficar um pouco à frente do Joey Logano, mas no final realmente o Joey Logano foi embora e ficou com a vitória. É, parabéns ao Joey Logano aí, que soma sua 21ª vitória na Xfinity Series. É, perdão, 28ª, tá pensando 21ª não, 28ª. 21ª é o Brad Keselowski na Cup Series. Então parabéns aí. Corrida interessante, pessoal. Quem não assistiu, por favor, assista pelo menos um replay aí, o VT. Assista aí o highlight, se tiver. Procure alguma coisa, que a corrida, no meu modo de ver, foi muito boa, muito interessante. É, bagunçou um pouquinho as coisas do campeonato aí. Falando do campeonato, deixa eu falar um pouquinho dos números aqui do campeonato, né? O Eric Sadler é o líder. O Ryan Reed, para desespero de muitos aí, é o segundo colocado. O William Barron é o terceiro. O Daniel Rick é o quarto e o Bubba Wallace é o quinto colocado. Matt Tift empatado com o Brandon Poole é o sexto. O Brandon Galgo e o Dakota Armstrong também vem empatado, são os oitavo e nono. E o Cole Custer é o 10º colocado. O Michael Annett e o Justin Allgaier, os dois pilotos da Junior Motorsports, apenas a 11ª e 12ª posições. Muita coisa para acontecer ainda, mas para mim o Michael Annett, ele tá começando a devolver um pouquinho de resultado. Queria ver um pouco melhor nessa estreia, pelo menos para aproveitar, né, esse momento, esse calor dele aí de motivacional aí, que é uma categoria nova, quer mostrar resultado, e isso não vem muito acontecendo, não. Mas enfim, parabéns ao Diologão pela sua vitória, parabéns a X-Men Series por uma grande corrida, na meu modo de ver, mais uma vez, a melhor coisa do final de semana. Beleza, pessoal? Então, hoje vai ser uma edição um pouco rapidinho aí. Então, daqui a pouco eu volto para falar da Cup Series.